Y cobrí todo amar cuore en miña boca. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração. Resignado e mudo no compasso. Solidão, Camélia ficou viva.